é no máximo, brother. E bota essa mãozinha pra cima, dá-lhe na palma da mão. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, que o DJ tá muito doido. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. DJ Tom Mix, DJ Tom Mix. Tem algum gordinho aí no meio que se acha gostoso, hein? Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Toda na minha boca. Sei que você gosta, eu chupo ela toda. É tudo, mulher. Só eu não tenho. É tudo, tudo, tudo. Eita, meu irmão. Ei, pra caralho. Quero ouvir a galera cantar assim, ó. Engane quando não merecer. Hoje sonhei. Esse sem acordar era tudo. Só quem tá solteiro, bota pra cima que eu quero ver. Mas um dia se passou e a solidão. Bota a mãozinha lá pra cima, quem vai amanhecer hoje aqui, bota pra cima, vai! Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Obrigado também, toda a galera. A equipe Busca Pé tá em peso com a gente, sempre fiel. Alô, Busca Pé! Pega pra você. Vai negar pro nosso. Alô, XXT, vocês também estão aqui com a gente! Não nega pra não correr e me entenda, me iludir e enganar. Você viu, foi mulher? Eu vi no seu olhar. É. Tu te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Banda batida no Melody. Sucesso. Bora na pressão, bora, bora na pressão, bora, bora na pressão. Joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga pra cima. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Que mais? Entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Só quem lembra dessa, bota pra cima aí. Lá pra cima, vai! Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, vai, vai. Desaparece, nunca mais quero te ver. E te entender, dessa vez é pra valer. Manda pra longe! Vai, segue o seu caminho. É. Não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que... Dói, dói, dói, dói! Muito, mulher. Então dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber. Mas Tailândia quer curtir essa aqui, Tom Mix, se libera, vai! Que DJ Tom Mix, um DJ com agilidade que não deixa você ficar parado. Agita, DJ. Pra onde? Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. Fala, meu parceiro, DJ Nando Fly também tá aqui com a gente. Fala, Nando Fly. E nesse momento, Silvanildo Silva também tá aí na área com a gente, né, Nando? Quando você entrou. Bacana, obrigado, galera, valeu. Meu coração se entregou. Alô, Xixistã! Quero o melhor pra ti. Valeu, obrigado também. Os moleques também do Caminhão Treme Treme. Tá aqui com a gente no máximo. Bora no máximo! Os independentes de álcool também tá aqui com a gente, meu irmão. É? Eu vou te assumir. Ou não vou pedir. Pedir pra quê? Avisa tua mãe, avisa. DJ Bertinho Moraes também tá aí, alô, DJ! DJ Tom. Valeu, meu irmão. DJ Tom. Ou não vou pedir. DJ Tom Mix. Toda a galera também do Paredão Piriguete Light, DJ Valdinho. Aqui com a gente, bora, Valdinho! Eu vou te assumir. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Só pra mulher que gosta de putaria. Bota a mãozinha lá pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga lá pra cima, e joga lá pra cima, e joga lá pra cima, vem, vem, vem, vem! Já que elas que é puta aí, o bonde não te cobra nada. Já que elas que é puta aí, o bonde não te cobra nada. Toma perua, toma que é de, toma que é de, toma que é de graça. Alô, Paulinho Madinas! Tom Mix. DJ da casa tá aqui com a gente, alô Johnny! Agora sim, ó. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha. Só pra mulher que tá solteira, canta! Eu nunca te abandonei. E bora nas marcantes, bora detonar uma atrás da outra agora. Que tal assim, ó? Liberou! vocês do Caminhão Treme Treme, o Lucas, o Demilson, o Henrique, alô Jefferson! Aniversário do meu parceiro, DJ Adriano Mix. Parabéns, Adriano, sucesso! Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Ei, mulher! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância, fala aí! A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Só quem vai amanhecer, bota pra cima, e bota pra cima, bota pra cima, libera! Domix. Eu me apaixonei, já não posso esconder. De amiga pra amiga agora, vai! Sei. Ih! O que posso fazer? Amigo, essa louca! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue, não. Eu quero ouvir Tailândia cantar assim, ó! Não dá. Sei que dói. Não dá. Eu amo mais um homem que ela. E ela? Marcante na veia. Toma recorda. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tu tenta o quê, velho? Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. E aí, Tailândia? Que é algo que me distraia, me faça esquecer de... Hoje o Domix lá em Primavera. Quando pressão vai... total em Primavera, hoje, sabadão. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Pra aquela mulher que gosta, vem assim, ó. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Alô, dependentes do álcool! Toda essa galera tá aqui com a gente, obrigado também, valeu mesmo. Tá na pressão aí, né? DJ Tom Mix. Bora, meu parceiro, DJ Adriano Mix. Só mãe, sem assim vai saber dessa parada. Vai, meu irmão. No máximo, mano! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão! Vai no máximo, brother! Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Oh! Agora, cê tá como? Estou como criança perdida. Atenção, segurança da água. Chega no banheiro dos homens aí, né, Nando? Bora, Nando Fly, pra cima, DJ! Quem foi que veio pra cá solteiro nessa porra? Estou aqui. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer dos lábios. Música. parceiro, Mototáxi Andorinha, tá aqui com a gente. Alô, Andorinha, bora lá, galão, tô curtindo só as marcantes. É como vício, agora vai. Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. No calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Tu jura que não, é? Não, não, não, não. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas. Bora pra cima, Nando Mix! Dando fly pra cima, garoto! Pra cima! Algumas coisas que você deixou. Aniversário do nosso parceiro Adriano Mix, que sucesso! Na cama, obrigado, Adriano! Já se também, Anitta, tá aqui com a gente. Valeu, menina. Será, hein? Será que é melhor a gente dar o tempo? Bora no máximo! Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Muito forte por você. Tem que ser por amor, né, velho? Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor. Aí, choveu pra caramba, hein? Isso, quem gosta, bota a mãozinha pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bora sacudir essa parada aqui. Do Mix. Ei, mãe, olha pra mim. Estou precisando te falar. Fora. Na minha camisa, você deixou na despedida. E agora? Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Aqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoitecer. E o quê? Galera, Piriguete Light aqui pra vocês, aqui no Alternativa Clube. Sucesso total, garoto. Piriguete. Contagiando multidões, multidões, com show no máximo. Banda Arena. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Jellison e Juninho. Tom Mix. Uma águia de fogo me trouxe. fazendo Betinho e Josimar tocar. Quem lembra dessa aqui? Quem lembra dessa aqui? Quem lembra dessa aqui? Vermelho Tom. Pra cima! Me abrace forte, não diga que eu fico de joelhos, peço fim. Só pra aquela galera que tá apaixonada que lembra dessa aqui, ó. Parar o tempo para te encontrar. O quê? Fecho os olhos, vejo você. DJ Tom Mix. Quantas vezes me entreguei. Atenção, segurança, não chega aqui ao lado do nosso PA, rapidola. Tento esquecer, lembro mais de você. De Leozinho para Tatiele. Aí, Leozinho. Da Vênia também tá aí com a gente. Alô, Vinícius, vida louca. Valeu, meu irmão, valeu, valeu. E a gente não para não. Tem mais uma assim, ó. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi, não mais querer você. Que tava certo em duvidar. E suas saídinhas, quando entende o mar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Tudo inconsiderada. É pra quê? Fala! Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar pra remexer. Curtindo bem na manha, hoje sucesso total, show no máximo, aqui em Tailândia, o das mixagens e agitação ao vivo pra galera curtir. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. Pra cima todo mundo. Vamos fazer um brinde agora. Vamos brindar, vamos brindar. Que tal, safadão? Tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Quem tá solteiro, bota assim. Pra cima. Vai, dia 28, pela primeira vez, Paredão Piriguete Light. Aqui com vocês, DJ Valdinho Show, DJ Johnny Pop Light. E também o DJ Bertinho Moraes e mais o Adriano Mix. Comandando o somzão do Paredão Piriguete Light. Quem tá solteiro aqui, hein? Pega um litro, completa a sua dose. Copo pra cima, posição de vira. Prepara. Inspira. Com vodka slow. Virou. Mistura, mistura. Titia. Toda a galera do meio do comercial Paraíso tá aí com a gente. Valeu, meu irmão, valeu, meu. Me deixou. Tá todo mundo aqui. É no máximo, brother. É no máximo. Quem tá solteiro? Deixa eu lembrar, o chefão aí, né? Todo todos os mercenários estão aqui com a gente. Tá só uma alegria, festa. É, os mercenários estão em peso aqui com a gente. Só lembranças e nada mais, né, meu irmão? Valeu, mercenários. Já se desapega, tô solteiro, renovado. Um print pra eu, que não me ligou, me deixou solteiro. Não sou pro dia. Alô, Johnny, chega na portaria rapidinho aí, Johnny. Que não me ligou, me deixou solteiro. Prepara aí, vai. Pega o litro, completa a sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, e bota o copo lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, pra cima. Tá por aí com a gente, a Letícia também. Alô, Letícia! Domix. E quem tá solteiro? Por isso que eu sempre digo que amor só de mãe, paixão só de Cristo. E quem quiser me amar, que sofra. E aí, Wesley Safadão, qual é a parada? Fala aí, Bruto! Domix, DJ Domix. Muita atenção nessa hora, porque eu vou cantar música nova e o nome da minha música nova é a... Qual é a mulher aí que separa do homem e depois volta? É, depois do final de semana? É, cadê o gritinho das damas? O que é, Safadão? E o grito dos vagabundos. Música nova do Safadão fala mais ou menos assim. Você que já sabe, canta, porque eu vou colocar no snap do Safadão, ok? Bota a mãozinha lá pra cima. Quem tá feliz e canta. O Renanzinho tá filmando ali. Bota pra cima e vem assim, ó. Tá beleza? Tudo ok. Tá tudo certo? Domix. A gente brinca e separa. Eu levo tapa na cara. Vai no máximo, bro. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida. É verdade. Gente sem era nem beira. Mas o quê? E você também disse, ela me conhece, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, e você não me disse. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima e vê. Eu apronto, ela vê, vou pegar. E nessa história ela é a dama. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. E eu sou a dama. Chefe é chefe, né, pai? Zé Rome, tem algum chefe aqui, tem? Bota a mão pra cima, quem tá patrão hoje aqui que eu quero ver! Comentou com as amigas, homem que mata é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É pra tocar no palé, tu é homem mata, tu é homem mata, pai. Comentou com as amigas que o homem é bom demais. Comentou com as amigas que o homem é bom demais. É bom demais. Bom demais. É bom demais. Chefe é chefe, né? Primeiras novinhas vem tudo atrás. E elas gritam, ai, ui. Elas gritam, ui, ai. Me vê na rua, novinhas já vem atrás. Mas ela grita, ai, ui. Ela grita, ui, ai. Quando ela me vê na rua. E aí, Tumix, como é que é, vai? As amigas que o Rominho é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? E quem tem o popô gigante aí? Comprei uma novinha do corpo deliciante. Comprei uma novinha do corpo deliciante. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô gigante? Que popô gigante? Domix. A potência do Flávio. curtir, bora curtir, bora curtir! Mas encontrei uma novinha do corpo delícia. DJ Tom Mix. Uma novinha do corpo delícia. Que corpo é esse? Corpo é esse? Corpo é esse? Que corpo gigante? Esse corpo é esse? Que não me queria e hoje ela quer. Eu vim da roça, mas vim na vida. Ela vem, né? Interesseira, colou do meu lado pra ver qual que é. E aí, MC Brinquedo? Só não se apega que nós. O Samuel também de Mãe do Rio tá aí com a gente. Alô, Samuel! O Madimu, Diego, Pedra 90! Equipe XXT também sempre com a gente! Com a gente. Alô, DJzão, um abraço pra você, obrigado, garoto, o cara que arrebentou por aqui também, né, DJzão? Tá favorável, tá tranquilo, tá só favorável. Só os vilão, vem. Eu tô tranquilo, tudo uma bomba, tô curtindo, tchau. Quem é que tá com o dinheiro cheio? Eu tô tranquilo, tá só tranquilão, né, meu irmão? Tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota a mãozinha lá pra cima e vai quebrando tudo, vai. O Luciano 190 também, do arregaço, tá aí com a gente. Alô, Luciano! Tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! Equipe Independente do Alcos também tá aqui com a gente. Alô, Dependente do Alcos! O Vigico Zecalcado, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o Vigico Zecalcado, vai achando meu sonho. Com essa parada hoje aqui em Tailândia, fala aí, vai! E aí? Desse jeito e deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você com ela toda. Só eu não tenho pra se sou eu tão louca. É gigante, né? Tom Mix, DJ Tom Mix. Chega como? Fala! Os moleques também do Caminhão Treme Treme tá aí com a gente, obrigado, moleques! Que popô gigante, que popô é esse? Que popô gigante, que popô é esse? Que popô gigante. Vai virar moda pras meninas que tem um popôs, popôs, popôs, popôs, popôzão, popôzão, popôzão, popôzão, popôzão, popôzão. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Tu não tá entendendo, vem pra Tailândia que o negócio aqui é quente, vem! Ele pé, baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder com a tchota dela, vai. Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela. Vem que tá lotadinho! O Alternativa Clube, o show no máximo lá! É no máximo, brother! É no máximo, brother! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! lado. Meu parceiro Tizil também tá aqui na área. Os amigos lá no Altas Horas. Alô, Tizil! Parceirão do Tomix, obrigado, meu garoto. Silvanildo Silva também tá aqui com a gente, obrigado, garoto. Toda nossa XXT, obrigado, XXT. Tomix. Qual é a mulher que vai amanhecer hoje aqui com a gente? E desce, desce. E desce, desce. Tomix. É piranha subindo? É piranha descendo? É piranha subindo? É piranha descendo? Meu de parceiro, o Marcelinho também tá aí na área com a gente. Alô, Marcelinho! Esse daí tá no jogo! É no máximo, brother. Putaria, putaria, putaria. Vai no máximo, mano! Só não esquecendo, galera! Amanhã do Mix em primavera pela primeira vez em primavera! Putaria, putaria, putaria, putaria. Vai mole, mexe o bumbum. Vai mole, mexe o bumbum. Vai mole, mexe o bumbum. Vai mole, mexe o bumbum. Mexe, mulher! Mexe, mulher! Mexe, mulher! Esse é o DJ Dejão, mulher que esse era o fininha. Tapé, tapa na xereca, pedelha, bunda, grelinha. Tapé, tapa na xereca, pedelha, bunda, grelinha. Produções. E final de semana chegou? Dia de semana é tenso pra tu vir com essa beija. Pega a visão, fim de semana é safado. E a galera do Gasper! A mamadeira tá cheia. Aproveita. Alô, Buguinho, os capeta e peso, sempre fiel, meu irmão. Tropinha, sempre fiel. Aproveita que a mamadeira aqui. Tropa viu, tu na máxima, os cria, pensou besteira, os amigos que é envolvido, falou. Vai, vai, DJ Tomix. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira. Aproveita, viu, Adriano? Aproveita. Na lotadinha no alternativo, bola pra cima, garoto! TH é moleque. Tomix. Deixa ela pensar que os. Tá só começando a parada! Quando ele passa, bem devagarinho. Vai, vai, amar quando ele passa, bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que o TH é molequinho. Deixa ela pensar que os filhos eles são bobinhos. Vai amar quando ele passa, bem devagarinho. Vai amar quando ele passa, bem devagarinho. Quem é que tá aqui solteiro? Bota a mãozinha lá pra cima que eu quero ver! Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita, Adriano. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu, tu na máxima, os cria, pensou besteira, os amigos que é envolvido, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita, quer que tá feliz, bota a mãozinha lá pra cima que eu quero ver! Joga lá pra cima, joga lá pra cima!